Irmãos, é com grande alegria que eu os saúdo em nome de Jesus. Alegria por compartilhar com vocês mais um capítulo da palavra. Hoje, em especial, o capítulo 5 de 1 João. 1 João, capítulo 5. A fé em Cristo vence o mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Que ele aumente a nossa fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É um capítulo maravilhoso e nós estamos com isso ministrando mais um livro da Bíblia que você está ouvindo no WhatsApp e no próximo final de semana, imagino. Ou mais rápido que ela conseguir, a missionária Vivian Lopes vai postar no blog. Meus irmãos e irmãs, nós vamos fazer da mesma maneira. Vamos abrir a devocional com uma mensagem enviada pelo nosso irmão da equipe, o irmão Everson. Nós vamos depois fazer a leitura da palavra do Senhor com o rodapé da BKJA e alguns comentários. Antes disso, eu falo rapidamente com você. Se você deseja, indique mais uma pessoa para entrar no grupo de WhatsApp Santidade Bíblica. A pessoa vai poder ouvir um capítulo da Bíblia 4, 5 vezes por semana. Algumas semanas fazemos até todos os dias, em outras um pouco menos, mas a pessoa terá isso disponível, a palavra disponível, e com a vantagem de que ela pode deletar as mensagens. Eu mesmo faço isso. Ou a cada dia depois de ouvir, ou então uma vez por semana deleta as mensagens, porque já dou o segundo aviso. O nosso blog, agora com esse livro, mais um livro da Bíblia ministrado, vai só crescendo no seu acervo. Blog Logos 7. .blogspot.com. Eu tenho insistido com vocês sobre a possibilidade ou de você fazer a sua devocional individual ou fazer um pequeno grupo onde você pode ouvir essa palavra, porque o capítulo é lido inteiro, com mais essas notas e mais uma palavra pastoral, e depois bater papo sobre esse capítulo, edificar-se nesse capítulo, edificar o grupo nesse capítulo. Podemos ter uma pessoa que lidere o grupo e faça destaques e depois um bate-papo final. Então, insisto nisso, porque é um acervo muito grande que nós temos e agora ele fica ainda mais bonito, mais completo, porque vamos encerrar mais um livro da Bíblia, a primeira epístola de João. Por último, em termos de aviso, irmãos, vocês podem abrir o canal no YouTube Metanoia. Canal Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura, porque há outros canais com esse nome. Então, Pastor Sérgio Gama, Pastora Metanoia fazem aí o diferencial. Metanoia, Pastor Sérgio Gama, Pastora Margarete Lavoura. A mensagem mais recente, você pode ouvir todas, porque é palavra de Deus e a palavra gera fé, a palavra nos edifica. Já temos algumas postagens. E a mais recente, nesse 1 mês e meio, foi a mensagem que nós ministramos, que você já recebeu. Se você não ouviu ainda, ouça, porque é uma bênção para a sua vida. A palavra de Deus é uma bênção para a sua vida. E aquele pedido nosso, dê um like, é muito importante para o fortalecimento do canal que você faça a inscrição. Aliás, muito obrigado por todos que fizeram a inscrição no canal nesse final de semana. Um número razoável de pessoas, um número bom, se inscreveu. Então, muito obrigado. Outros que não se inscreveram, inscrevam-se. Você recebe a palavra, assim que ela for postada, você recebe um sinal em primeira mão. E aí não tem chance de perder a oportunidade de ver a postagem, de ver o vídeo. Tá bem? Então, dê o like, faça a sua inscrição, compartilhe com alguém. Você é parte da missão. Você faz parte da missão do corpo de Cristo. Então, compartilhe com uma outra pessoa. Pode ser uma pessoa da sua família, uma pessoa da igreja, uma pessoa cristã de outra igreja, ou uma pessoa conhecida que ainda não é cristã, que terá a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Compartilhe. E um pedido especial, além da inscrição, faça sua inscrição ativando o sininho. Toque no sininho e você será inscrito no canal. E depois, mande um comentário. Mande um comentário, pode ser um comentário de saudação para nós e pode ser um comentário ou no mesmo, onde você destaque um ponto que marcou a sua vida na hora que você ouviu, tá bem? Eu errei no final de semana, pensei que hoje era dia 18, mas hoje é 17 e falei do aniversário da pastora. Ninguém consegue lembrar de todos os aniversários de todas as pessoas que conhece. Então, se você não lembra, amanhã a pastora está completando mais 1 ano de vida. Nós vamos ficar muito felizes se você, mandar uma mensagem. Ela vai ficar mais feliz se você mandar uma mensagem. Compartilhando, mesmo no Metanoia, parabenizando pelo seu aniversário. Então aproveite, inscreva-se, dê o like, inscreva-se, divulgue e já mande um parabéns para a pastora, porque ela realmente é filha do Senhor, amada pelo Senhor, e vai ficar muito feliz com a sua saudação, tá bem? Muito joia. Então vamos lá para encerrar a primeira João. A devocional primeiro, do irmão Everson da cidade de Atibaia. Ele é meu irmão em Cristo, como se fosse um irmão mais novo da família, da nossa família, e também meu primo. Então está inspirado no Salmo 73, 26. E diz assim: tenha paciência, Deus está no controle. Há momentos que as circunstâncias parecem carrancudas. Somos sacudidos por rajadas de ventos e ameaçados por ondas encapeladas. Nessas horas, nos sentimos acuados pelo medo. Ficamos impacientes por não vermos no horizonte nenhum sinal de livramento. Perdemos as esperanças depois de esgotarmos nossos próprios recursos. Nessas horas, entretanto, devemos olhar para Deus e saber que Ele está no controle e tem as rédeas da nossa vida em suas onipotentes mãos. Ele nos mandou um bom dia, que Deus nos abençoasse, e nós agora também devolvemos esse abraço, que Deus abençoe a vida dele, da sua esposa, filhas, toda a família lá em Atibaia. E além dessa bênção, que Deus abençoe todo o seu ministério. Abençoamos também a todos os irmãos e irmãs que estão nos ouvindo nessa hora no WhatsApp, ou se você ouvir depois no blog, que Deus te abençoe. Muito bem, vencida essa primeira etapa, vamos para a leitura bíblica. Já será a leitura e os comentários, né? Parte 2 e 3 simultaneamente. A fé em Cristo vence o mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, de igual modo, ama também o que dele foi gerado. Irmãos, olha como João, eu tenho dito a vocês como João é direto. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias, né? Cristo quer dizer Messias. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias de Deus, Messias de Israel, Messias, da igreja, para todo aquele que nele crê, todo aquele que crê que ele é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, de igual modo ama também o que dele foi gerado. Então, às vezes há dúvida, pastor, eu quero saber se uma pessoa nasceu de Deus ou não, se nasceu de novo ou não. Está aqui a resposta. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. João viveu, irmãos e irmãs, já anota, como eu disse, vamos fazendo simultaneamente. João viveu numa sociedade patriarcal. E, nesse sentido, a família é a ilustração mais adequada para demonstrar que quem amar a Deus, o pai amará naturalmente o filho primogênito e todos os seus irmãos mais novos. Então, essa é a ilustração, né? A família é a ilustração mais adequada para demonstrar que quem amar a Deus, o Pai, amará naturalmente o filho primogênito e todos os seus irmãos mais novos. A fé em Cristo, assim como a expressão sincera, prática e contínua de amor fraternal, é sinal de que nascemos de novo. Aí, novo nascimento. Versículo 2. Dessa maneira sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos, aos seus mandamentos. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são penosos. Começando pelo fim, pela parte B do versículo, os mandamentos de Deus não são penosos para nós. Não. São uma bênção. Te conduzem a um caminho bom, abundante, feliz. Agora, há aqui uma outra resposta. No que consiste o amor? Alguém pode perguntar. Porquanto nisto consiste o amor a Deus, em que pratiquemos os seus mandamentos. Então, além de crer, primeiro é crer que Jesus é o Messias, e depois praticar os seus mandamentos. Porque se fosse só crer, se fosse só confessar, até o diabo seria capaz de reconhecer e declarar que ele é o Messias. Mas não se trata só de crer ou confessar, mas de ser leal a Deus, como ele é leal para conosco, ter uma aliança com ele. E essa lealdade e aliança se percebe em uma coisa: viver, praticar os seus mandamentos. Versículo 4, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo. Uma palavra de vitória para você. Todo aquele que é nascido de Deus, você, vence o mundo. E esse é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Agora preste atenção, o apóstolo não está afirmando que a vida cristã é simples de entender e fácil de viver, não é isso? Mas que todo aquele que é nascido de novo recebe com o Espírito Santo a capacidade de olhar para os desafios e as provas com a mente de Cristo, em contraste com as obrigações do legalismo judaico. Por exemplo, naquela época, os mandamentos de Jesus Cristo são leves, suaves, pois visam proporcionar refrigério, descanso, segurança para as nossas almas. Versículo 5: quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem crê que Jesus é o Filho de Deus e vive em lealdade, cumpre os mandamentos, vence o mundo. O mundo não prevalece contra você. Há muita gente que fica tomando surra na vida espiritual e toma surra porque não aceitou Jesus como Cristo ainda, como Senhor e Salvador, e também não vive segundo os mandamentos. Então apanha mesmo. Nós passamos por lutas, mas nós vencemos o mundo. Versículo 6: esse é aquele que veio por intermédio de água e sangue. Jesus Cristo, não apenas mediante a água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porquanto o Espírito é a verdade. Importante isso aqui no contexto da carta. Os gnósticos primitivos, muito saídos da própria igreja, estavam pregando que Jesus teria nascido como qualquer ser humano e vivido assim, inclusive cometendo alguns pecados, uma heresia, né? Até seu batismo, quando o Espírito de Deus chamado Cristo teria nascido, até seu batismo, perdão, quando o Espírito de Deus chamado Cristo desceu sobre a pessoa de Jesus. Mas que o Espírito o teria abandonado. Essa era a tese dos gnósticos. Mas que o Espírito o teria abandonado antes do martírio da cruz, para que somente o homem Jesus morresse. João, evidentemente, não concorda com esse sofisma, com esse argumento falso, mentiroso. A mistura de um pouco de verdade com algumas mentiras. Isso é o mais perigoso, né? Quando a mentira é explícita, é mais fácil perceber. Mas um pouco de verdade com algumas mentiras é um perigo. Então, vamos estar atentos a isso, né? A esse pouco de verdade com mentira, resultando num grande engano. E se esforça durante toda essa carta para deixar claro aos seus leitores que Jesus Cristo é perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Isso é uma coisa, é um pilar fundamental da igreja também. Temos que reconhecer como discípulos que Jesus Cristo foi perfeitamente homem e perfeitamente Deus. A água simboliza o batismo de Jesus e o sangue, a sua morte. Assim, o ministério de Jesus teve início com seu batismo nas águas e terminou com sua morte na cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Filho de Deus, não somente no batismo, mas também na sua morte e ressurreição. Aleluia! O Espírito Santo é a pessoa da Trindade que confirma o testemunho apostólico em nossos corações de que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Irmãos, precisamos aprender muito isso. O Espírito Santo habita em nós e ele é quem dá o testemunho em nós. Ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus e testifica que Jesus é o Messias de Deus, o primogênito entre muitos irmãos. Então temos que aprender a ouvir a voz do Espírito, porquanto o Espírito é a verdade. Assim, há três que proclamam testemunho: o Espírito, Espírito Santo, a água do batismo, e o sangue derramado na cruz do Calvário. E há plena concordância entre os três. Nós aceitamos o testemunho dos homens, contudo, o testemunho de Deus tem maior valor, porquanto é a palavra de Deus que ele próprio afiança acerca do seu filho. Ora, quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo esse testemunho. Vou reforçar para você: quem crê em Jesus tem o testemunho do Espírito dentro do coração, na sua vida. Todavia, todo aquele que não deposita fé em Deus o faz mentiroso, porquanto não crê no testemunho que Deus proclama acerca do Filho. Aleluia, é esclarecedor, né? E o testemunho é esse: que Deus nos concedeu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Esse é o testemunho que todo aquele que nasce de novo recebe. Que Deus nos deu a vida abundante, a vida plena, a vida eterna. E esse testemunho diz que essa vida está no Filho de Deus, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Só tomar uma água aqui. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ontem ainda eu estava gravando uma próxima ministração que subirá para o YouTube e afirmava isso. E eu quero reafirmar: quem tem o Filho, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, Jesus Cristo, não tem a vida. Portanto, se não tem a vida, está morto, tem a morte. Está morto espiritualmente, está vivo biologicamente, mas está morto espiritualmente. Finalmente, irmãos, a terceira e conclusiva obra desse capítulo, parte desse capítulo, melhor dizendo, e da obra de 1 João, os conselhos finais do pastor, do amado pastor João, para o seu rebanho. Essas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Isso para quem crê em Jesus e o aceita como Salvador dos seus pecados e Senhor da sua vida. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. O apóstolo João deixa claro que escreveu seu evangelho para anunciar a Jesus Cristo como Salvador e Senhor em nossas vidas, bem como despertar a fé no coração de todas as pessoas. Nessa carta, entretanto, João considera que os seus leitores já são crentes e que agora precisam solidificar sua fé e teologia bíblicas. É porque ele está falando direto com a igreja, e essas cartas de João circulavam pelas igrejas no primeiro século, tá bem? E também no segundo século, porque João vai morrer lá na década de 90, por volta do ano de 96, ele deve ter morrido. Então, essas orientações são para as igrejas, e como se dirigem as igrejas, então João já está considerando que eles são crentes em Jesus, fiéis a Jesus, e ele pode dizer: vocês têm a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Quem aceitou a Jesus como Filho de Deus, como plenamente homem, quem aceitou como Senhor, como Salvador, quem anda segundo os mandamentos do Senhor, é leal à aliança. E esta é a segurança que temos para com Ele, que se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Essa é uma outra palavra de vitória que eu ministro sobre a sua vida. Preste muita atenção. Nós podemos ter segurança. Quando eu me preparava para falar com você, e lembrava disso ainda hoje, nós podemos, né? O Espírito falou ao meu coração: vocês podem ter segurança, nós podemos ter segurança. O que mais as pessoas sentem necessidade em muitas ocasiões é segurança. E Jesus, como foi uma campanha há muitos anos atrás, lá na cidade de São Paulo, Jesus é nossa maior segurança. Esta é a segurança que temos para com Ele. Que segurança, pastor? Olha que maravilha! A segurança que se lhe fizermos qualquer pedido. Se lhe fizermos qualquer pedido. Às vezes você olha uma situação, ah, está muito difícil, está impossível. É como abrir o mar, é como atravessar o deserto, é como conquistar a terra prometida, é muito difícil. É como se libertar dos egípcios. Então é muito, muito, muito, muito difícil. Parece até que não tem solução para esse problema da sua vida pessoal, familiar, eclesial, social. Parece que não tem solução, mas olha o que diz a palavra. Essa é a segurança que temos para com Ele. Que se lhe fizermos qualquer pedido, de acordo com a vontade de Deus, então, se nós estamos pedindo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra, falei no vídeo que eu postei sobre liderança, sobre Neemias. Ele orou segundo a palavra. Se nós estivermos orando segundo a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus, nós temos a certeza de que Ele nos dá atenção. Essa é a segurança que nós temos. Irmão, uma palavra de vitória para você. Peça a Deus segundo a palavra. Veja, qual é o plano de Deus para a sua vida? Ah, o plano de Deus, o Espírito Santo me testifica no coração, é esse. Pode pedir que Deus vai dar. Não estou dizendo que vai ser sem dificuldade, sem luta, sem trabalho, sem obstáculos, muitas vezes. Não estou dizendo isso, mas não importa. Não importa se há egípcios atrás de você. Poderes malignos atrás de você tentando te escravizar. Se há o deserto ao seu lado, você olha para um lado e para outro e não vê alternativa. Não importa. Se você olha para o mar e vê que não tem como atravessar, não importa. Deus abre o mar. Se você vai para o deserto, e como é que nós vamos passar no deserto 2 milhões de pessoas e vamos chegar à Terra Prometida? Não importa, Ele te fará atravessar o deserto. E como nós conquistaremos a Terra Prometida? Não importa quem esteja fazendo oposição a essa conquista, Deus te dará. Se você orar segundo a palavra, se for propósito de Deus para a sua vida ou para a família, uma questão familiar muito encrencada mesmo, muito difícil. É uma situação, às vezes, na igreja, local ou denominacional, que você fala: não, não tem mais jeito. Não importa qual seja a situação, a segurança que nós temos é que Ele vai nos dar atenção e vai resolver aquilo que estamos pedindo. Se os muros têm que ser erguidos, se as portas têm que ser colocadas, se a cidade tem que ser reorganizada, se o templo tem que ser levantado, não importa, Deus vai dar vitória para você. E vai dar vitória na família, vai dar vitória na igreja, vai dar vitória na sua vida, na sociedade, os desafios que você tem. Eu sempre, em toda mensagem, gosto de falar isso, porque a vida exige de nós respostas concretas. Então você tem o um estudo diante de você e parece que é uma questão impossível atingir um determinado alvo. Não é impossível. Deus pode te conceder, mas confie nele, ande nele, peça para Deus testemunhar no seu coração qual é o propósito dele para você. Essa é a única questão importante. Às vezes você pode insistir em algo que Deus não está querendo para você. Deus está querendo outra coisa. Agora, aquilo que ele quiser e que você confiar e tiver segurança, ele vai lhe conceder. Ele vai derrotar os egípcios, vai fazer você avançar no meio do deserto, vai abrir o mar, vai suprir você com alimento todo dia e vai te dar a conquista da vida prometida. Se lhe fizermos qualquer pedido de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza de que ele nos dá atenção. É absolutamente maravilhoso. Eu nem vou ler essa nota, fica aqui com a palavra pastoral em nome de Jesus. Versículo 15. E se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito, viu? Eu estou certo que esse é o propósito dele para mim. A grande questão é oração. Orar para saber o propósito de Deus para sua vida ou essas outras áreas que eu mencionei. Se Deus confirma no teu espírito, ele te dará vitória. Você não precisa temer, porque ele te dará vitória. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Olha que lindo! Ore pela pessoa que está em pecado, porque Deus vai dar vida ao que pecou. Essa talvez seja uma das cinco áreas mais importantes e difíceis na vida dos cristãos. Porque eles não, diante de alguém que comete o pecado, os irmãos muitas vezes, muito, mas muito, milhares, não estão dispostos a perdoar o pecado. E não estão dispostos a orar pela pessoa. E se estão dispostos a orar, não estão dispostos a fazer como no filho pródigo, voltar arrependido para casa e pedir para ser servo e receber de Deus um abraço e receber uma nova chance, uma nova sandália, né, uma nova veste, uma nova aliança. É o que Deus faz conosco, é uma nova aliança, uma festa para você. Ele dará vida ao que pecou. Ah, mas essa pessoa que pecou, será que ela tem legitimidade para trabalhar no ministério das mulheres? Tem, se ela se arrependeu, ela tem. E você vai orar por ela. Porque Deus vai dar vida a essa irmã que pecou. Ah, mas não é a mulher, é um irmão da igreja, mesma coisa. E os jovens, não é a mesma coisa, a não ser o pecado que leva à morte. Refiro-me, claro que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas para deixar claro, o único pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. E esse pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da pessoa do Espírito. Foi quando Deus Pai e Deus Filho deram a honra ao Espírito Santo que veio habitar nas nossas vidas, assim como o Espírito do Senhor habitava no tabernáculo. Pai e o Filho deram honra. Ninguém zombe do Espírito Santo, ninguém blasfeme. Outra coisa, blasfemar contra o Espírito Santo maldizer o Espírito Santo. Tudo que for pecado contra o Espírito Santo leva à morte e não tem perdão. Tirando o pecado contra o Espírito Santo, diretamente contra ele, não é um pecado que a pessoa cometeu contra uma outra pessoa. Claro que isso entristeceu o Espírito, mas não era contra ele diretamente. Então, se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, aqui não como salário do pecado, tá bem? Então, pecado contra o Espírito Santo. Ore por ele. E Deus dará vida ao que pecou. Deus restaura as pessoas, irmãos. Deus restaura adolescentes, jovens, homens, mulheres, pessoas participantes ativamente de ministérios. Não importa. Aqui seriam milhares de casos que eu teria que lembrar agora e mencionar. Não importa se não pecou diretamente, não blasfemou, não rejeitou, não negou, não zombou da pessoa do Espírito Santo. Claro, o salário do pecado é a morte, terá que ser lavado. Foi lavado por Jesus na cruz do Calvário e terá que ser confessado, porque é aí que Deus vê se você é de fato alguém que está se relacionando com ele. Que se você tentar esconder o pecado, você não vai esconder. Pode esconder das pessoas, mas não vai esconder de Deus. Você precisa se consertar com Deus. Essa é a importância da confissão. A manutenção da amizade com Deus, a manutenção da aliança com Deus, a manutenção da nova aliança com Deus. Ore por ele ou por ela. Perdoe. Acolha. Porque Deus está pronto a dar a vida ao que pecou. Ora, se Deus está disposto a dar vida ao que pecou, por que que eu não vou dar? Por que eu não vou dar? Por que você não vai dar? Então, o Senhor vai dar vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se deve orar por esse. João, de novo, direto. Nesse caso, ele fala assim: olha, pecado contra o pecado que é imperdoável contra o Espírito Santo, falando direto para você, como João, esse pecado eu não recomendo que você ore. Não ore. Não ore porque não tem jeito, não tem perdão. Essa foi a honra que o pai deu ao pai, o pai deu e o filho deu à pessoa do Espírito. A terceira pessoa da Trindade. Tá bem? Toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Então, está ficando claro aqui para você. É preciso compreender que Deus não é nosso servo, não é nosso empregado. Nós é que servimos ao Senhor. Nós é que somos servos dele. Portanto, devemos ter cuidado com os nossos pedidos. Tome cuidado. Peça aquilo que você sente direção de Deus à luz da palavra, à luz da oração, à luz do testemunho do Espírito em você. A oração eficaz e que sempre terá a resposta de Deus deve, antes de tudo, ser feita por alguém que teve os seus pecados lavados pelo Senhor. Deve rogar em nome de Jesus Cristo. Sua oração e petição deve glorificar a Deus, deve crer nas promessas de Deus e guardar os mandamentos de Cristo. Sabe por que é importante que a oração seja feita por quem já teve os seus pecados lavados? Porque quem muito pecou, muito foi perdoado. Quem pecou sabe o que significa o perdão de Deus. Quem é sincero, é honesto, joga limpo, pode dizer: olha, pequei. E eu pedi perdão a Deus, me arrependi, mudei de vida. Ah, Deus aceita e dá uma nova oportunidade. Essa é a oração eficaz. Agora, quem mentirosamente acha que o seu pecado é menor que o do outro, porque tem alguns mais na vida cristã, né? Os religiosos de todas as denominações, por participarem da igreja, nós geralmente levantamos alguns pecados que são considerados mais no campo da moral, assim como os judeus com os 10 mandamentos, né? E que servem para nós até hoje, mas geralmente nós, como cristãos pertencentes à igreja, nós levantamos alguns pecados relacionados ao campo da moral e dos bons costumes e estigmatizamos a pessoa dizendo assim: ah, a pessoa cometeu esse pecado, eu não a perdoo, eu não a recebo, eu não quero fazer uma aliança com ela, eu não quero voltar a ter comunhão com ela, com ele. Tá bem? Mas quem já se sentiu perdoado? Ah, esse que já se sentiu perdoado ou perdoada, ele já experimentou o que é ser lavado e ele vai orar uma oração eficaz para que a pessoa seja lavada também, porque ele sabe o que significa, ou ela sabe o que significa, esse perdão de Deus, ser lavado por Deus, ser restaurado por Deus. Irmãos, eu vou repetir aqui: Deus está pronto a dar vida ao que pecou. Versículo 16. Ele dá vida àquele que pecou. Ele só não dá vida àquele que ofendeu o Espírito Santo. Aí tem alguns textos maravilhosos. Salmo 68, 18. João, o Evangelho 16, 23 e 24. Tiago 4, 2 e 3. Tiago 1, 5 a 7, Tiago 3, 22, João 15, 7. Tudo isso, irmãos e irmãs, nos mostram o seguinte: qualquer pecado na comunidade cristã deve, em primeiro lugar, provocar um sentimento de solidariedade. No vídeo postado, eu convido você, se não viu, veja. E se viu, veja de novo. Uma liderança segundo o coração de Deus é uma liderança sensível e solidária. Qualquer pecado na comunidade cristã deve, em primeiro lugar, provocar um sentimento de solidariedade, intercessão, restauração. Veja, não é aqui deve provocar julgamento, alienação, omissão de amor, negação do amor, negação da ajuda para aquele que pecou. Não, deve provocar um sentimento de solidariedade. É isso que Deus fez enviando Jesus Cristo. Eu não sei onde nós, todos cristãos que frequentamos igreja, estamos com a cabeça. Às vezes aquele que não frequenta a igreja já é assim, alguém que está começando a se interessar pela mensagem da cruz, mas ainda não frequenta a igreja. Às vezes essa pessoa é mais pronta, é mais sensível para uma postura de acolhimento para com aquele que pecou, de solidariedade. Às vezes, alguns até de religiões assim heréticas estão prontas a entender isso. Aqueles que trabalham com a ideia do karma, né, eles muitas vezes são mais sensíveis e solidários para a nossa vergonha, porque nós temos que tomar vergonha e começar a desenvolver um grau de sensibilidade semelhante a Jesus e solidariedade semelhante a Jesus. Uma intercessão, uma restauração, como diz Mateus 18, 15 a 22, Gálatas 6, 1. A igreja, na época de João, estava vivendo sob os ataques dos hereges, os gnósticos. Eles pregavam uma espécie de amor livre. Vale tudo. Você vê semelhança com o dia de hoje? Vale tudo. Eles pregavam isso, o amor livre. Todo mundo hoje, artistas, celebridades, cantores e influenciadores no campo da política, defendem o quê? O amor livre. Se há amor, tudo bem, vale tudo. Sem qualquer pudor ou princípio moral. Então é claro que nós temos que ter uma postura aguda no sentido ético e aguda no sentido moral. É claro que sim. Só que não ao ponto de jogar o pecador ou a pecadora para fora do campo, para de escanteio. Isso não. Jesus não fez isso. Ele trabalhou com dezenas de pessoas que estão lá nos evangelhos. Nós já ministramos um ou dois evangelhos. Ele pegou essas pessoas que tinham pecado moral e acolheu, porque não era pecado contra o Espírito Santo. Então, era uma questão moral que precisava ser tratada. A mulher no poço de Samaria tinha cinco maridos, já tinha tido cinco maridos, e agora ela estava com mais um companheiro, era o sexto. Irmãos, isso é absolutamente diferente do costume da época. Essa mulher não era tida com certeza absoluta como uma mulher respeitável ali em Samaria. Não, porque ainda quando havia mais de um relacionamento, numa sociedade patriarcal, há 2.000 anos atrás, no Oriente Médio, era por parte do homem, que até podia casar a segunda vez, a terceira vez, a quarta vez, quando, o quanto pudesse sustentar. Agora, essa mulher estava no sexto companheiro. Sabe o que Jesus falou? Eu vim aqui para te dar água. Foi, sentou com ela no poço em Samaria e deu água. Um outro caso da mulher que ia ser apedrejada. Um outro caso que nós podemos ver Jesus acolhendo um romano, um servo de um romano. Irmãos, nós temos aqui vários exemplos. Leprosos que eram considerados impuros. Mas para Jesus ninguém foi considerado impuro. Ele acolheu, ele foi sensível, ele foi solidário. Esse é o tema da mensagem. Se não viu, veja. Deus abençoou bastante essa palavra nessa ministração. A palavra dele é sempre abençoada, mas às vezes na hora que estamos ministrando, ele flui mais ou menos, dependendo de uma série de aspectos, né? A presença dele está disposta a Deus está disposto a operar, mas às vezes o canal por onde ele passa, às vezes não está tão bem fisicamente, às vezes não está tão bem emocionalmente, às vezes não está tão bem espiritualmente, ou pode estar bem em tudo isso, mas não foi um momento mais feliz e ficou um pouco obstruído. Eu quero dizer a você que essa palavra já causou, em poucos dias, um grande efeito na vida das pessoas. Uma liderança cristã é uma liderança sensível e solidária. Então, eles pregavam esse amor livre, os gnósticos, sem qualquer pudor, princípio moral. Além disso, eles negavam veementemente a encarnação de Jesus Cristo. Um pecado imperdoável, né? A pessoa que afirma ser cristã, mas nega que Jesus Cristo é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, perfeitamente humano e perfeitamente Deus, revela-se na verdade, ela afirma ser cristã, mas revela-se como anticristo. Um dos anticristos, no plural, que vão anteceder a manifestação do anticristo no singular, que vai se levantar contra Deus, Pai, Filho e Espírito Santo no mundo inteiro. E tudo está preparado para isso já. Já está. Estamos só esperando a ordem do Pai, quando o Pai liberar. Mas já se tem controle sobre o mundo inteiro. Pode-se dizer de uma tribo aqui, uma outra tribo lá e outra na Austrália, e talvez seja isso. Mesmo assim, o universo está revelando a glória de Deus. Irmãos, tudo está pronto. Então, esses gnósticos eram como anticristos, ou seja, sinais daquele anticristo que viria, que virá, melhor colocando. E ele está à porta e ele se manifestará, enganará ainda milhares e milhares, e Deus, então, depois do período que permitiu a esse anticristo, a besta, o falso profeta, Deus o exterminará com o sopro da sua boca e o levará a um cárcere de um período supratemporal aqui, de 1.000 anos. Não dá para precisar isso, mas é chamado de 1.000 anos, chamado de milênio, e depois Deus vai levá-lo a se dobrar diante dele e a declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai dobrar o joelho e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Os demônios vão confessar juntamente com Satanás, e aqueles que seguiram o anticristo vão confessar também. Está tudo pronto. Agora só vamos esperar a ordem de Deus. Então a pessoa afirma ser cristã, mas nega que Jesus é o Messias. Nega que ele foi perfeitamente humano e perfeitamente Deus. Nega que ele é o Filho de Deus. Ora, é um anticristo. E incorre no mesmo pecado eterno e sem perdão contra o Espírito Santo. Aqui é importante. Além daquilo que eu falei de blasfêmia, de zombaria, de tudo isso, de pecado explícito contra o Espírito, esse também é um pecado imperdoável. Por quê? Porque está negando a pessoa do Espírito Santo, o testemunho do Espírito Santo, e está negando a afirmação do Espírito de que Jesus Cristo é o Messias, é o Filho de Deus, é perfeitamente humano, é perfeitamente Deus. Então, esse é um pecado contra o Espírito Santo, será imperdoável. Não há perdão. Qual seja, então, o pecado da incredulidade renitente e despudorada. Aquele que não crê de modo assim, não crê mesmo e zomba e a chincalha e avacalha com tudo que diz respeito à manifestação de Jesus. Ele é um anticristo que está caindo no pecado da incredulidade obstinada, da incredulidade renitente, da incredulidade despudorada, sem pudor nenhum. Esse pecado é imperdoável. Agora, irmãos e irmãs, tirando esse pecado contra o Espírito Santo, essa sequência mencionada aqui, e nós podemos ainda elencar mais alguns fatores que estão dentro do pecado contra o Espírito Santo, os outros pecados, nós temos que orar para que as pessoas se arrependam, peçam perdão a Deus, mostrem fruto de arrependimento, e o que a Bíblia diz é que Deus está pronto a perdoar. Por isso ele morreu na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário para dar vida àquele que pecou. Todos nós já nascemos em pecado. Falo do pecado original. Em pecado fui concebido. Não diz respeito ao meu pai ou à minha mãe, exatamente, ao seu pai ou à sua mãe. Não é isso. Diz respeito ao pecado original. Nós já fomos concebidos em pecado. Que cara de pau é essa de não perdoar as pessoas? Irmãos, eu lido com isso desde que eu comecei a ganhar a visão da grande comissão, ainda como membro lá na igreja, no bairro do Brás, em São Paulo, quando eu andava com alguns líderes que começaram a me discipular, e ao mesmo tempo, em um ano de discipulado, a gente já ia ganhando uma perspectiva da palavra de Deus e já via problemas de relacionamento dentro das famílias, dentro da igreja, por falta de perdão, de solidariedade, de sensibilidade, de acolhimento, de oração, de carinho, de entregar uma nova sandália, uma nova veste, de entregar uma nova aliança, de fazer uma festa. Irmãos, nós estamos na dimensão de estabelecer uma nova aliança. As pessoas, quando encontram com Deus, elas vão ter uma nova aliança. Se elas caíram, é uma nova aliança. O único pecado que não tem perdão é contra o Espírito Santo. Eu acho que ficou bastante claro e eu continuo desafiando vocês, porque eu estou orando, e logo vai haver uma pessoa responsável por isso, para nós juntarmos 7 mil pessoas que vão orar e trabalhar pela seguinte motivação: reformar a nação, particularmente a igreja, espalhar a santidade bíblica sobre a terra. 7 mil pessoas que não se dobram a Baal, aos valores da sociedade global. 7 mil pessoas que não desejam outra coisa a não ser a Deus e não rejeitam outra coisa a não ser, que não temem outra coisa e não rejeitam outra coisa a não ser o pecado. Já disse o autor umas 10 vezes para vocês aqui. Nós precisamos desses homens, dessas mulheres, que não desejem outra coisa senão a santidade, a se ver livre do pecado e a aspirar pela vontade de Deus. Nós vamos fazer isso e será o último grande avivamento da história. Poderá durar 5 anos, 3, 5, 10, 50, 100, eu não sei o tempo que o Pai estabeleceu para Jesus voltar, eu não sei. Eu sei que tudo está pronto, mas a comunidade no primeiro século também já achava que estava pronto. Imagina agora, hein? Agora está muito mais pronto. Só que o Pai pode falar: tudo bem, filho, tudo bem, filha, mas vai ser um pouco mais adiante. Não acredito que seja muito mais adiante, porque a Bíblia diz que ele vai abreviar os tempos, porque senão ninguém vai ser salvo. Tamanha influência do mundo, do mundanismo na vida dos próprios cristãos. Então, que Deus abençoe você, e agora eu vou ler os últimos 4 versículos, dando glória a Deus por encerrarmos mais um livro. E fazendo novamente o desafio a você, faça um pequeno grupo bíblico. E se já tem um grupo bíblico, proponha aí para o seu pastor, sua pastora, sua liderança, quem sabe utilizar uma nova dinâmica e você poderá pegar esse acervo todo que está no blog. Ou então outros materiais. Estou oferecendo esse porque estamos trabalhando nele, mas Deus é. Você pode usar qualquer material bom. O importante é aprofundar. Então, toda injustiça é pecado. Contudo, há pecado que não induz à morte. Está falando da morte eterna aqui, né? Todo salário do pecado é morte. Mas não é a morte, não vai levar à morte eterna. Por quê? Porque Jesus pagou pelos pecados na cruz do Calvário. Porque Jesus já nos justificou, já nos santificou, já nos purificou. Tudo tem a ver com ainda com a mensagem da cruz, que eu repito, a pastora volta a falar sobre isso na hora que Deus disser para ela. Não é a hora que eu quero, não é a hora que a gente quer. Isso é uma coisa que você precisa. Eu sei que muitos pastores e líderes já vivem isso, já aprenderam, e outros ainda que estão começando talvez não aprenderam. Então entenda, não é exatamente o que eu quero. Às vezes eu estou com dois, três, quatro, cinco textos no coração, até para ministrar no WhatsApp ou no YouTube, mas aí Deus fala: não, eu quero isso. E ele confirma no Espírito. Filho, esse texto mais adiante. Aí ele diz: agora eu quero que você trabalhe isso. Você vai ouvindo a voz do Senhor, vai sentindo confirmar. Então, que você, com alegria, ouça esses últimos versículos, faça um grupo de estudo bíblico, e glória a Deus por mais um livro da Bíblia que nós encerramos. Tem livros grandes, né? Salmos, eu gastei 150 ministrações dos Salmos, mais 22 referentes ao Salmo 119. Foram 172 ministrações. E tudo ali edificou. E esse de cinco capítulos, e edifica da mesma maneira. E 2 João e 3 João tem um capítulo, como Filemão, e edifica da mesma maneira. É o que eu falei do tempo. Pode ser pouco tempo, pode ser mais tempo, não importa. O tempo é o necessário para que nós façamos aquilo que Deus quer. Para encerrar, então, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado, você não é obrigado a pecar. Quando nós nascemos de novo, nós já não somos mais obrigados a pecar. Se pecamos, é porque nós demos margem para isso. Demos brecha. Falo de mim mesmo, não falo de ninguém ou ninguém, nenhuma outra pessoa. É porque eu dei brecha para isso. Eu dei oportunidade a isso, porque já não era nascido do pecado. Não era escravo do pecado, perdão. Era nascido de novo e não era escravo do pecado. Então, ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Espero que a confissão que eu estou fazendo para vocês seja a que você faça também, para si mesmo e para Deus, e se precisar, para os outros. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Aquele que nasceu de Deus. Quem é aquele que nasceu de Deus? O Messias, Jesus. Você não é escravo do pecado. Jesus, que nasceu de Deus, te protege e não permite que o maligno o possa tocar. Então, se o maligno está tocando, está cirandando, é porque você ainda não está se apropriando daquilo que Deus deseja. Aproprie-se do poder e da autoridade. Agora, também não confunda. Ah, está com uma enfermidade, pegou uma gripe, ah, é o maligno. Não, não, não. Há algumas situações que até vem sobre nós como uma retaliação física, quando a gente dá uma palavra, um testemunho, uma vida diante de Deus, pode surgir uma situação aqui, outra acolá, no campo físico, no campo emocional, sobretudo no campo espiritual, mas ele não tem vitória mais, ele não prevalece mais, ele vem, atrapalha um pouco, atormenta um pouco, ele fica ao derredor tentando te atrapalhar, mas ele não prevalece. Por que não? Porque você é nascido de Deus e não é escravo do pecado, e aí não dá espaço para o maligno. Antes, Jesus, aquele que nasceu de Deus, te protege, ele vai te proteger e não vai permitir que o maligno o possa tocar. Nem tocar, ele está tocando, ele está induzindo, está tentando induzir. Mas nem tocar ele pode. Estamos cientes, muitas vezes, queridos, é Deus que está tocando. E Deus está tocando também não só para o mal. Por exemplo, quando ele tocou em Jesus Cristo, para que ele fosse à cruz do Calvário, Jesus disse assim: Se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, que não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. E o Pai, com dor, o Espírito, com dor, tocaram, deixaram tocar em Jesus. Por quê? Para a salvação de milhares, para fim proveitoso. Às vezes, Deus mesmo permite uma determinada situação para um fim proveitoso, a chamada paradinha de Jesus. Deus está te parando porque ele quer falar com você, quer tratar você, quer conversar com você. Então estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Nós somos uma coisa, o mundo é outra coisa. Por isso que eu volto a falar para você que você não pode estar com a mesma militância, o mesmo engajamento, a mesma forma de atuação que as pessoas têm no campo da sua vida, vai? E que implica em todas as áreas da sua vida. Ah, mas nós temos que fazer isso para defender isso, e nós temos que fazer isso para defender aquilo. Você é uma coisa, e o reino que você pertence, pertence a essa coisa, né? Que é a dispensação do reino de Deus, né? Não é uma coisa, é a dispensação do reino eterno de Deus, trocando a palavra aí e já corrigindo. Você é embaixador de Deus aqui na terra. Você é embaixador de Deus. Você é assim. Os outros, mesmo que você concorde com eles numa determinada matéria, que eu já trabalhei também várias vezes, né, política, você pode até concordar com eles, mas a maneira de agir tem que ser totalmente, porque você é de Deus, eles são do mundo. E o mundo inteiro jaz no maligno. A forma como eles vão reagir, e a forma como eles vão agir e reagir às demandas pessoais, familiares, sociais, é uma. A sua forma pode ser próxima da deles em um aspecto de quem você escolhe. Quando eu falei de política, você está junto com eles na escolha, mas a sua forma de agir e reagir necessariamente é diferente. Porque o mundo jaz no maligno. Nós somos de Deus. Da mesma forma, temos pleno conhecimento de que o Filho de Deus é vindo e nos tem concedido entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E nós estamos vivendo naquele que é o verdadeiro. Aleluia. Irmão, outra palavra de vitória. Você está vivendo naquele que é verdadeiro, Jesus Cristo. Em seu Filho, Jesus Cristo. Filhinhos, acautelai-vos com os falsos deuses, as falsas divindades e os falsos representantes. Que Deus te abençoe e te leve a obedecer esses conselhos finais dessa carta do amado pastor João, e você tenha uma fé em Cristo Jesus, uma fé que vence o mundo. Que Deus te abençoe e te leve a uma vida vitoriosa em todas as áreas, em nome do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a eterna comunhão e consolação e presença do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, nos levando à verdade, que é Jesus Cristo, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.